competimos, persistimos, ouvi sua lágrima dizendo, progredimos. Se tropeçamos, vejo o quanto evoluímos ao longo dos anos, mudança de planos, o afeto levamos e que emitimos. E nesse agora como estamos, mal sorrimos. Existe um ego que me enforca e convenhamos, pensando em retomar daqui pra frente. Sonhei por encomenda e se entregou pessoalmente, com a inveja de interlúdio pra tentar quebrar corrente. Desesperança, o imprevisível se abriga nas circunstâncias, sujeito estraga e lambança. Um tempo pra pensar no que fazer, não esquece que tudo é parte da dança. Mas tudo leva um porém, quem? Eu só andava pensando em ser alguém. Talvez tudo levasse essa distância, mas talvez eu já não aguente essa distância. Cê sabe como, ciúmes da insegurança. Se quer entender se eu devo não, volta atrás e ter a sensação de viver mais um dia, uma noite que dure. Você é o motivo de tudo. O malandro também ama, e eu tenho mil motivos pra tentar. Pensar que esses defeitos também vão me conquistar. Tudo em doses iguais, mistério demais. Quem corre atrás tem razão, mas quem não corre tem mais. Vejo em você tudo que eu sempre procurei, tanto faz. Sem pretensão de te provar que nunca errei mais. Sempre tentava, mas pouco falava. Pra mim importava quando a gente tava junto e você não tava. Independência, troca de pouca experiência. Por trás a grande mulher, alguém que fornece assistência. Assume as contas, troca a marcha, deixa ela tonta no início. O olho dela admira Willy Wonka. Relação polida, criação com vida. Conhecer minha vida, pouco a pouco eu ser louco não te intimida. Já não tem mais briga, bondade que sirva de lição nessa história que um dia pode ser cumprida. Se eu devo ou não, volta atrás e ter a sensação de viver mais um dia, uma noite que dure. Você é o motivo de tudo. Persiste o cheiro do perfume, noite bela. De tudo um pouco tem ciúmes, parceiro. De tudo um pouco é que eu faço por ela. Se faço por ela, só contemplo o momento. Atento com o vento que te leva e traz assim como trouxe a tinta pra tela. Tudo tem um nome, o sentido e o porquê. Mas tô na busca de sentido sem você. Confesso a ter perdido um abraço do amigo que me disse aquilo que pus a perder. Já não deixo mais o tempo passar. Me leve em relevar, não deixo mais o tempo passar. E ela deitada do meu lado, sorriso jogado, somando com beijo. Eu vejo o tempo parar. O amor também te faz nadar na lama. Cê sabe o jeito, noites em branco, desordem na cama. É meu bem, o amor também te fez nadar na lama. Cê sabe como, ciúmes de quem te ama.